Voo 1705 está pronto para o ataque, autonomia 4 horas, alterna Brasília, 131 a bordo. Britax, até a cabeceira no zero, resposta pronto, voo 1705. Britax, até a cabeceira no zero, resposta agora pronto, voo 1705. Bom, 705, ajuste agora no 095. 095, está. Com 1705, pronto para decolar. Livre decolagem, pista no 0, vento 1, 6, 0 graus, 9 nós. Livre aliás decolar da 1-0, 1705. 705, decolada ao 52, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, uma boa noite. Boa. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou no 705, perfil da El, Leda, Irumi. 705, boa noite, nós estamos em 435, suba com o computador. Não copiado, não conseguiu copiar. 705, troque o código para 5435, aguardando contato radar. 5435, vou no 705. Contato radar cruzando 2010, subir mantém nível 10. Subindo para o 360, vou no 705. Bruno, o voo não está para você, mas está fazendo desvio meteorológico para 175, 10 milhas. Ativo, o voo não está fazendo desvio para desvio e Leda. Leda, obrigado. Passa 05, chame o centro Recife, decimal 25. Alfa, entendi, decimal 25. Chame centro Recife, 133, decimal 25. 33, 25. Salvador. Dan 3170, Dan, Eco. 3170, bom dia, sendo identificação dessa. Ia chegar a Mari para o nível de voo 050, ajuste de altimetro no 015. 050, Mari, está 3170. Pois não, se a PL está autorizada a final do procedimento LSXY0, desça para 2.000 pés, altímetro no 015, reporte estabilizado. Tente 2.000 pés, reporte estabilizado para 3.0. 31-70, chame agora a torre 118-95, tem um bom posto. Torre Salvador, TAM 3, 170, passando o ITCR estabilizado. TAM 3, 170, bom dia, ajuste na 0, 15, cheque trem, pouso autorizado na 0, vento 170 graus, 08 nós. Se pousa no 0, TAM 3, 170. TAM 3170, Solas 43, segue o táxi na minha escuta, via Fox, Alfa, Juliette, portão 612. Fox, Alfa, Juliette, portão 612, 3170. Desculpa, 3170.